conhecer alguém que não vai te decepcionar. Se queres conhecer alguém que pode tua vida mudar. Se queres saber o seu nome, eu vou te apresentar. Ele quer te dar a liberdade, tu deves acreditar. Ser a si mesmo, deixe-o em tua vida entrar. Ele pode mudar tua.